para todos que estão deixando para trás aquilo que já não satisfaz. Rumo ao novo, rumo ao desconhecido, ao novo, rumo à liberdade. Tô caindo fora, tô saindo. Essa canção é pra partir. Essa canção é pra dizer adeus. Essa canção é pra dar boas-vindas ao novo. Ao novo. Tô indo, eu tô indo. Tô caindo fora, tô saindo.